Onde estão os que se levantaram pra me acusar? Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir. Os que se levantaram já não estão mais aqui. Mas José e Rosiane, vocês têm um Deus. Eu tenho um Deus, que é o Deus do impossível, que me deu forças e alegrou meu coração. Me levantou e me deu o livramento. Meus inimigos ele trouxe em minhas mãos. Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava, e eu nem sabia o quanto ele me amava. Esse é o meu Deus. Eu tenho um Deus, quando fui crucificado ele esteve comigo, abriu minha sepultura, me deu seu espírito. Nada vai me parar. Esse é o meu Deus. Onde estão os que se levantaram pra me acusar? Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir. Os que se levantaram já não estão mais aqui. Eu tenho um Deus, que é o Deus do impossível, que me deu força e alegrou meu coração. Me levantou e me deu um livramento. Meus inimigos ele trouxe em minhas mãos. Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava, e eu nem sabia o quanto ele me amava. Esse é o meu Deus. Eu tenho um Deus, quando fui crucificado ele esteve comigo, abriu minha sepultura, me deu seu espírito. Nada vai me parar. Esse é o meu Deus. Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava, e eu nem sabia o quanto ele me amava.